Fátia, Fátia, Fátia, Fátia, Fátia. E Fátia, progresso decola. Cada dia trilha de uma escola. Tumultua a cidade afora. O meu tipo cola, faz elas colar. Se vou ver os perdeu, não esquece. Tamo aí no gesto, tem sempre o porém. Me disseram que a noite promete. Dançar nessa tese, as gata também. A maleta tipo sem estresse. Os maloqueiros tão surfando bem. De meiota no jet, no jota. Tô com a Cinderela com várias de 100. Caso um M que já esclarece. Na vibe do chefe, familiares, neném. E na beira as coisas acontecem. Pra cada conquista, digamos amém. E na beira as coisas acontecem. Pra cada conquista, digamos amém. Então vem todas as quebradas. Só menor surfista. Oh, quem tá na bala. Os 4M na pista. Quem mete a mala. Hoje diz quem diria. Mantendo a palavra. É nós sem simpatia. Todas as quebradas. Só menor surfista. Oh, quem tá na bala. Os 4M na pista. Quem mete a mala. Hoje diz quem diria. Mantendo a palavra. É nós sem simpatia. A menina da escola chora, os moleque é jovem, desenrola. Já perdi, já ganhei, acontece. Hoje em dia eu tô sem estresse. Tá só o rap, só um jet. De manhã é um progresso que vem. Tô na luta pra ganhar meu zen. Se grafe no faga, Ig Kelly vai forgar também. Nota de 100, Cinderela virando refém. Cinderela virando refém. 4M na conquistado, por cada conquista, digamos amém. Hey! Todas as quebradas, só menor surfista. Ah, quem tá na bala, 4M na pista. Quem mete a mala, hoje diz quem diria. Mantendo a palavra, é nossa simpatia. Vai. Todas as quebradas, só menor surfista. Ah, quem tá na bala, o Jardim está na pista. Quem mete a mala, hoje diz quem diria. Mantendo a palavra. É nossa simpatia, vai. Esse é o DJ Jorge, tá ligado, né, pai? Eu fico louco andando na rua. Várias mulheres instigando a turma. Então faz assim, vai joga a mão no joelhinho e sarra. Na rapaziada faz assim, então joga a mão no joelhinho e sarra. Na rapaziada faz.